Sente o monstro do som, de um visão, tomando a região, vasta de tua razão. A vida é realidade na ilusão, eu trago a imaginação. Quem sou eu? Um dos fortes que viveu e viu o que aconteceu depois. Soltando fogo um D2, tô tranquilo, me foi. Do meu lado um comboio se foi. Tirando tinta, tá aí um pipa, fodão nas pistas. Ah, não me diga, então por aqui você que é o pica. Parabéns, mas não vejo quem, só visa bens. Meus heróis não já param tanto que nem curte bem. Tem sus e sua van, mas também tô bem, me dá um game. Uma foto, preciso de um game. Essa garota pira, gosta das lixinhas. Uva moscatel, no melhor papel da floraria. Eu gosto quando tá verdinha, gosta demais. Que faz fila nas lojinhas, degustação na vila, nem chia. Um cacho de Isabel, no melhor papel marofaria. As mais doces, as mais verdinhas, gosta demais. Que faz fila nas lojinhas. Ela diz que uma rapa gosta, fiz que fui comprar o pão, passei na loja. Chá, café, um pilão, uma cota, sem semente é como minha cliente gosta. Ela diz que a motoboy na porta, se arrisca transportando horta. Chá, café, um pilão, uma cota, sem semente é como minha cliente gosta. O fornecedor é um gentleman, neurônios que dançam cancan. Mantém o bom tom, programa de bom bom bom pra área é cobrom. Só gosta do que é bom, sente o som, senta aí. Tapete, almofada, elixir, elfo, fadas, aliadas, ele diz. Acomode-se, são muitas benéficas de investir em minhas commodities, sim. Dá pra sentir o aroma inconfundível, alma, escape, pêssego, mel, damasco, suave, floral, uau, sensorial. Você tem carta branca, Deus disse pra J.R. Blau. E disse pra fazer o belo, reside aí toda moral. Resistência dos loucos, nasce de tudo um pouco. Então locos, pocos, pop americano e o que tem dentro é de Marrocos. Vende cítrico, híbrido com azul de mítilo. É aquilo, coqueiro, chivis. Gosto de vermute, caramelo, royal, tô legal. Os brotinhos são cor de cristal. Pimenta adocicada, sobe na neblina prata. Sem fronteira, fuma trouxe na lata. A ritual dos naif, não tem sumo pontífice. Tô pensando até em montar minha grife. Manda buscar o povo, o breu, o xabá.